Rádio USP FM São Carlos, em rede com a Rádio USP FM São Paulo e Rádio USP FM Ribeirão Preto, está colocando no ar Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade. Criação, produção, seleção musical e apresentação, Rubens Betting. Pesquisa cultural e musical, Eulália Alonso Betting. Jornalista responsável, Edmilson Lucchesi. Em nosso departamento de operações e gravações, Antônio Carlos, o nosso competente e querido Júnior. Bom dia, ouvintes da Rede USP de Rádio, em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Alô, vovô! Alô, vovó! Agora com as músicas tocadas no rádio no tempo da vovó, Um Jardim com a Música e a Saudade, com os melhores arranjadores, melhores intérpretes e gravações autênticas e originais. Na abertura, nós vamos ver eles que residem na grande São Paulo, eles que são os nossos gentis, o Sr. Walter Galo e Edmir. O Sr. Walter Galo é colecionador da nossa música popular e também um admirador há muitos anos de Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade. E para ele, que estão na Grande São Paulo a nos ouvir pela Rádio USP da Supercap, os nossos gentis ouvintes, senhores Walter Galo e senhor Edmir. Dalva de Oliveira, com Oswaldo Borba. Dalva de Oliveira canta do Evaldo Gouveia, E a Vida Continua. Quinteto Violado, gravação ímpar. Quinteto Violado desfilando em nossa passarela. Vai executar e cantar do Nelson Ferreira. E Vocação. Tudo isso para os senhores. Ele que é colecionador da nossa música popular. Ele que é uma pessoa muito querida. Sr. Walter Galo e Edmir. Lá da Grande São Paulo, em nossa sintonia, que ainda querem ouvir, com os Festeiros da Alegria, arranjo Rubem Pérez Opocho, do Antônio Arruda, São João da Haram. Eu encontrei ontem na rua o meu amor, aquele amor que pôs em mim tanta amargura. E recordei, estando só, a ternura de outrora. Tempo feliz que se resume em lembranças agora. Alguém te amou e eu de te amar. Corações que te darão o que eu te dei. Tu passas pela rua e a vida continua, e em mim também esta saudade sempre tua. Tu passas pela rua e a vida a vida

É, todo domingo havia banda no Coreto do Jardim. Com a mais autêntica coletânea de músicas do passado, você ouve e curte pela Rede USP de Rádio, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Gente ouvinte, envie um e-mail para nós e participe desta pedida sonora. O nosso endereço, o nosso e-mail, uspfm@sc.usp.br. Mas, vamos na música. Mais dois paulistanos em nossa sintonia. Mais duas figuras radiofônicas conosco nesta manhã de domingo. O Cícero Xavier, produtor da Rádio Record em São Paulo e demais emissoras, ele que fez pela prosa Rádio Record de São Paulo a história do bolero que durou 5 horas consecutivas. Ele que é colecionador também da nossa música popular, o senhor Cícero Xavier, em nossa sintonia, juntamente com o amigo senhor Antlonik Avedizem, da Rádio Capital. Aliás, a Rádio Capital está mexendo em sua antena de transmissão e terá 350 mil watts de potência. Sabe lá o que é isso, Juninho? 350 mil watts de potência, a Rádio Capital. E o senhor Antlonik Avedizem também é nosso gentil ouvinte, ele que é funcionário desta emissora poderosa, talvez a mais poderosa do país. Para eles, senhor Cícero Xavier e senhor Antlonik Avedizem, Inesita Barroso, que mantém aquela audição maravilhosa na TV Cultura, com a música Raiz Verdadeira. Inesita Barroso canta Motivo Popular Meu Casório. Ainda para eles, senhor Cícero Xavier, produtor e colecionador da música do passado, e senhor Antlonik Avedizem, da Rádio Capital, o Coral Carrossel, numa roupa especialíssima do Lírio Panicali, uma adaptação do Braguinha João de Barro, o Coral Carrossel interpreta Nesta Rua Tem um Bosque. Dia do meu casório teve um festão danado. Boiava por todas as bandas, não fartava mesmo nada. Tinha pamonha, mio verde assado, leitoa frita e um franguinho a rechear. Tinha pamonha, mio verde assado, leitoa frita e um franguinho a rechear. Acompanhamento do meu casório tinha 20 cavalheiros, tudo contando história, ia pro caminho inteiro. De vez em quando, mão na gibeira, do seu cigarro ia soltando a fumaceira. De vez em quando, mão na gibeira, do seu cigarro ia soltando a fumaceira. O enxovar do meu casório veio de Botucatu, camisa de baeta, paletó de pano azul. Ai que lindeza, que vista ião, sapato branco, gravata de riscadão. Ai que lindeza, que vistaião, sapato branco, gravata de riscadão. Nós fomos em pé na capela, seu vigário a perguntou. Você quer passar com ela? Tô querendo, sim, senhor. Se é de vontade, espicha as mãos. Já tão casado, vão cuidar do nada obrigação. Se é de vontade, espicha as mãos. Já tão casado, vão cuidar da obrigação. Nesta rua tem um poste que se chama, solidão. Dentro dele mora um anjo que roubou meu coração. Se roubei teu coração, tu roubaste o meu também. Se roubei teu coração. Alguma coisa acontece em seu coração quando você ouve e participa pela Rede USP de Rádio da audição de todos os domingos de manhã, um jardim, um coreto, a música e a saudade, a reunião dos maiores ídolos da era de ouro do rádio. Julinho, vamos para o nosso intervalo e na volta vão desfilar em nossa passarela sonora Carlos Galhardo, Ângela Maria e Chico Viola.